meuscds.com. Sente o som, sente o som, vai. Meu amigo Pedro da Lua, manda umas cabeça. São peruano ao vivo e Marcel ao vivo no Maikai. Quero ver, quero ver, quero ver. Fala, meu terra! Barreira Produções. Daniel Perdigão. Opa! Chega pro Peru, vai. Ai, pai, para, você não tá vendo esse movimento que todo mundo tá fazendo, vai. Ai, pai, para, você não tá vendo esse movimento ao vivo, filho. Ao vivo! Abrindo e fechando e o bumbum balançando. Abrindo e fechando e o bumbum balançando. Abrindo e fechando e o bumbum balançando. Abrindo e fechando e o bumbum balançando. Abrindo, fechando e o bumbum balançando. Abrindo, fechando e o bumbum balançando. Abrindo, fechando e o bumbum balançando. Abrindo e fechando e o bumbum. É no estacado do Renan da Copiara. Vai, bichão! Adeus, Miller, manda uma cavalha. Para que eu te ouvir. Oh, ai, pai, para, você não tá vendo aqui, Brasil. Oh, banda do... Ai, pai, para, você não tá vendo esse movimento. Atenção, mulheres. Abrindo e fechando e o bumbum balançando. Abrindo e fechando e o bumbum balançando. Abrindo e fechando e o bumbum balançando. Abrindo e fechando e o bumbum balançando. Abrindo, fechando e o bumbum balançando. Abrindo e fechando e o bumbum balançando. Abrindo e fechando e o bumbum balançando. Vai, Diego Silva! Abrindo, fechado, elas vão balançando. Meu CDs na bateria da equipe. Abrindo e fechado e o bumbum balançando. Abrindo e fechado e o bumbum balançando. Abrindo e fechado e o bumbum balançando. Abrindo e fechado e o bumbum balançando. Abrindo, fechado e o bumbum. Abrindo e fechado e o bumbum. O nome dele é Diego Alice CDs.